Fecheiro 8, capítulo 20. Andámos sempre em movimento naqueles anos. Queríamos estar presentes, observar, estudar, compreender, trocar impressões, testemunhar e, acima de tudo, amar-nos. As sirenes ligadas aos polícias, os pontos de controlo, o estalo das pás dos helicópteros, as pessoas assassinadas, eram placas em que marcávamos o tempo da nossa relação. As semanas, os meses, o primeiro ano. E depois um ano e meio, sempre a partir da noite em que eu, na casa de Florença, fora ter com Nino ao seu quarto. Fora nesse dia, dizíamos um ao outro, que a nossa verdadeira vida tivera início. E aquilo a que chamávamos verdadeira vida era aquela impressão de fulgor milagroso que não nos abandonava, nem mesmo quando entravam em cena os horrores do dia-a-dia. Estávamos em Roma nos dias que se seguiram ao sequestro de Aldo Moro. Fora ter com Nino, que ia fazer a apresentação do livro de um seu colega napolitano sobre política meridional e geografia. Do livro, pouco ou nada se falou, ao passo que se discutiu muito sobre o presidente da Democracia Cristã. Uma parte do público insurgiu-se, metendo-me medo, quando Nino disse que quem lançar a lama sobre o Estado e mostrar ao seu rosto pior e criar as condições para o nascimento das Brigadas Vermelhas fora o próprio Moro, escondendo verdades incómodas acerca do seu partido de corruptos e identificando-o até com o próprio Estado, para o subtrair a qualquer acusação e a qualquer castigo. Mesmo quando concluiu que defender as instituições significava não ocultar os seus erros, mas sim torná-las transparentes, sem omissões, eficientes, capazes de fazer justiça em todos os seus setores, os ânimos não se acalmaram e voaram insultos. Vi Nino empalidecer. Levei-o dali para fora assim que foi possível. Refugiámo-nos em nós, como numa couraça cintilante. Era assim que andavam os tempos. Também a mim me correu mal uma noite em Ferrara. O cadáver de Moro fora encontrado havia pouco mais de um mês, quando se me escapou da boca chamar assassinos aos seus sequestradores. Era sempre difícil lidar com as palavras. O meu público exigia que soubesse calibrá-las de acordo com os usos correntes da extrema-esquerda e eu estava muito atenta. Mas muitas vezes acabava por me inflamar e então pronunciava frases sem filtro. A palavra assassinos não caiu bem a nenhum dos presentes. Assassinos são os fascistas. E fui atacada, criticada, escarnecida, emudeci. Quanto sofria nos casos em que inesperadamente me retiravam a aprovação? Perdia a confiança em mim. Sentia que era puxada para o fundo, até às minhas origens. Sentia-me politicamente incapaz. Sentia-me mulher que teria feito bem em não se meter no assunto. E durante algum tempo evitava todas as situações de confronto público. Se matarmos alguém, não somos assassinos? A sessão acabou mal. Nino esteve quase a andar à pancada com um fulano ao fundo da sala. Mas também naquele caso a única coisa que contou foi ficarmos de novo os dois. Era assim. Se estivéssemos juntos, não havia crítica que nos atingisse realmente. Pelo contrário, mostrávamos-nos altivos. Nada mais tinha sentido senão as nossas opiniões. Corríamos para o jantar, para a boa comida, para o vinho, para o sexo. Queríamos apenas agarrar-nos e estreitar-nos um ao outro. Capítulo 21. O primeiro balde de água fria chegou no final de 1978. De Lila, naturalmente. Foi o culminar de uma série de acontecimentos desagradáveis que começaram em meados de outubro, quando Pietro, ao regressar da universidade, foi agredido por dois rapazes, comunistas, fascistas, já não se sabia, de rosto descoberto e armados de bastões. Corri para o hospital convencida de que o ia encontrar ainda mais deprimido. Afinal, apesar de ter a cabeça ligada e um olho negro, estava alegre. Acolheu-me com um ar conciliador. Depois esqueceu-se de mim e conversou o tempo todo com alguns alunos seus, entre os quais se destacava uma rapariga muito bonita. Quando os outros foram embora, ela sentou-se junto dele na beira da cama e pegou-lhe na mão. Tinha uma camisola branca de gola alta e uma mini saia azul, e os cabelos castanhos chegavam-lhe às costas. Fui simpática e fiz-lhe perguntas sobre os estudos. Disse que lhe faltavam 2 exames para a licenciatura, mas já estava a trabalhar na tese sobre Catulo. É ótima aluna, elogiou a Pietro. Chamava-se Doriana, e enquanto eu estive na enfermaria, ela só lhe largou a mão para lhe dar um jeito às almofadas. À tardinha, na casa de Florença, apareceu a minha sogra com Dedé e Elsa. Falei-lhe da rapariga, ela sorriu satisfeita. Estava ao corrente da relação do filho. Disse, deixaste-o, do que é que estavas à espera? No dia seguinte fomos todas juntas ao hospital. Dedé e Elsa ficaram imediatamente encantadas com Doriana, com os seus colares e pulseiras. Pouca importância deram ao pai e a mim. Passaram o tempo, no pátio, a brincar com ela e com a avó. Começou uma nova fase, disse para mim. E sondei o terreno em relação a Pietro. Com cautela. Antes de ser espancado, já reduzira muito as visitas às filhas, e agora eu percebia porquê. Fiz-lhe perguntas sobre a rapariga. Falou-me dela como costumava fazer, com devoção. Perguntei, irá viver contigo? Disse que era muito cedo, não sabia, mas sim, talvez sim. Temos de falar a respeito das meninas, disse eu. Declarou-se de acordo. Assim que foi possível, abordei aquela nova situação com a Adele. Ela deve ter pensado que eu queria lamentar-me, mas expliquei-lhe que não me importava nada, o meu problema eram as meninas. O que queres dizer? Perguntou alarmada. Até agora deixei-as estar contigo por necessidade e porque pensei que Pietro precisasse de se reorganizar. Mas agora que ele já tem vida própria, as coisas mudam. Também eu tenho direito a um pouco de estabilidade. E então vou arranjar casa em Nápoles e mudo-me para lá com as minhas filhas. Tivemos uma discussão muito violenta. Era muito dedicada às meninas e não tinha confiança em mim para me-as entregar. Acusou-me de estar demasiado ocupada comigo própria para tomar conta delas como era preciso. Insinuou que meter um estranho em casa, referia-se a Nino. Quando se tem 2 filhas raparigas, era uma imprudência muito grave. Por fim, jurou que nunca permitiria que as suas netas crescessem numa cidade desordenada como Nápoles. Dissemos cobras e lagartos uma à outra. Ela foi buscar a minha mãe à baila. O filho devia ter-lhe contado a terrível cena de Florença. Quando tiveres de ir viajar, com quem as deixas? Com ela? Deixo-as com quem me apetecer. Não quero que a Dedé e a Elsa estejam em contacto com pessoas descontroladas. Respondi-lhe. Durante estes anos todos acreditei que tu eras a figura materna de que eu sempre sentira falta. Enganei-me. A minha mãe é melhor do que tu. Capítulo 22. Depois voltei a apresentar a questão a Pietro. E foi evidente, embora fazendo muitas queixas, que estava disposto a fazer qualquer acordo que lhe permitisse estar o mais possível com Doriana. Nessa altura fui a Nápoles para falar com Nino. Não queria reduzir um momento tão delicado a um telefonema. Acolheu-me no apartamento da Via Duomo, como acontecia com frequência. Sabia que ele continuava a viver ali, era a sua casa. E embora tivesse sempre uma impressão de precariedade e me incomodassem os lençóis demasiado usados, sentia-me feliz de o ver e ia para lá de boa vontade. Quando lhe anunciei que me sentia preparada para me mudar com as minhas filhas, teve uma verdadeira explosão de alegria. Festejamos. Comprometeu-se a arranjar o mais depressa possível um apartamento para nós. Quis encarregar-se de todas as maçadas inevitáveis. Senti-me aliviada. Depois de tantas correrias e viagens, de sofrer e de gozar, já era a altura de assentarmos. Agora tinha algum dinheiro, iria receber mais de Pietro para o sustento das meninas e estava prestes a assinar um contrato vantajoso para um novo livro. Além disso, sentia-me finalmente adulta, com um prestígio crescente, numa situação em que regressar a Nápoles podia ser uma aposta excitante e muito proveitosa para o meu trabalho. Mas, acima de tudo, desejava viver com Nino. Como era agradável passear com ele, encontrar-me-nos com os seus amigos, conversar, ir para casa tarde. Queria arranjar uma casa cheia de luz, de onde se visse o mar. As minhas filhas não deviam sentir falta das comodidades de Génova. Evitei telefonar a Lila e informá-la da minha decisão. Para mim era mais que certo que ela se imiscuiria à força nas minhas coisas, e eu não queria. Mas telefonei a Carmen, com quem no último ano estabelecera uma boa relação. Para lhe agradar, encontrara-me com o irmão de Nádia, Armando, que, soubera entretanto, agora além de médico, era uma figura de proa da democracia proletária. Tratara-me com um grande respeito. Elogiaram o meu último livro. Propusera com entusiasmo que fosse falar sobre ele em qualquer sítio na cidade. Levara-me a uma estação de rádio muito ouvida que ele próprio criara. E ali, na mais desgraçada desordem, me entrevistara. Mas, a respeito daquilo a que chamara ironicamente a minha curiosidade recorrente acerca da irmã, fora evasivo. Disse-me que Nádia estava bem, que partira para uma longa viagem com a mãe e mais nada. Mas de Pasquale nada sabia. Nem estava interessado em ter notícias dele. Os tipos como ele, realçou, tinham sido a ruína de uma época política formidável. Como é óbvio, a Carmen contei uma síntese atenuada daquele encontro. Mas ela ficara descontente na mesma. Um descontentamento com compostura, que acabara por me levar a procurá-la uma vez por outra, quando ia a Nápoles. Sentia nela uma angústia que compreendia. Pasquale era o nosso Pasquale. Ambas lhe queríamos bem, fosse o que fosse que ele tivesse feito ou que fizesse. Agora guardava dele uma lembrança fragmentada, errante, daquela vez que nos juntáramos na biblioteca do bairro, da vez em que houvera pancadaria na Piazza dei Martiri, da vez em que me fora buscar de automóvel para me levar à casa de Lila e da outra vez em que se apresentara na minha casa de Florença com Nádia. Mas sentia que Carmen era uma pessoa mais compacta. O seu desgosto de menina recordava-me bem de quando tinham prendido o pai. Juntara-se ao desgosto por causa do irmão, à persistência com que tentava velar pela sua sorte. Se em tempos fora apenas a amiga de infância, que depois arranjara emprego na charcutaria nova dos Carracci, graças a Lila, agora era uma pessoa que me dava prazer ver e a quem queria bem. Encontrámo-nos num café da Via do Homo. O estabelecimento era escuro. Sentámo-nos ao pé da porta que dava para a rua. Informei-a dos meus planos com minúcia. Sabia que ela iria contar a Lila e pensei, está bem assim. Carmen, vestida de escuro, também ela escura de rosto, ouviu com muita atenção e sem me interromper. Senti-me frívola com o meu vestido elegante, as conversas acerca de Nino e do meu desejo de viver numa boa casa. A certa altura olhou para o relógio e disse, a Lina está quase a chegar. Enervei-me. Tinha marcado encontro com ela, não com Lila. Olhei por minha vez para o relógio e disse, tenho de ir. Espera, mais 5 minutos e ela está aqui. Começou a falar da nossa amiga com afeto e gratidão. Lila olhava pelos amigos. Lila cuidava de todos. Dos pais, do irmão, até de Stefano. Lila ajudara António a encontrar casa e tornara-se muito amiga da alemã com quem ele casara. Lila tinha a intenção de começar a trabalhar por conta própria, com os computadores. Lila era sincera, era rica, era generosa. Se te encontrasses sem dificuldades, abria os cordões à bolsa. Lila estava pronta a ajudar Pasquale, fosse de que maneira fosse. Ah, Lenu, disse, que sorte vocês tiveram em se entenderem tão bem desde sempre, como vos invejei. E pareceu-me ouvir-lhe na voz, reconhecer num movimento da mão o tom e os gestos da nossa amiga. Pensei em Alfonso. Lembrei-me de quando tivera a impressão de que ele, um homem, se parecia com Lila, até nas feições. O bairro estaria a ajustar-se a ela? A encontrar uma orientação? Vou-me embora. Espera mais um pouco, a Lila tem uma coisa importante para te dizer. Diz-me tu. Não, compete-lhe a ela. Esperei, cada vez mais contrariada. Por fim, Lila chegou. Desta vez, cuidara muito mais do seu aspecto do que quando a vira na Piazza Amedeo. E fui obrigada a reconhecer que, se ela quisesse, ainda era capaz de se mostrar muito bonita. Exclamou. Então, sempre te decidiste. Voltas para Nápoles. Sim. E dizes à Carmen e a mim não. Ia dizer-te. E os teus pais sabem? Não. E a Elisa? Também não. A tua mãe não está bem. O que tem? Tosse, mas não quer ir ao médico. Agitei-me na cadeira, voltei a olhar para o relógio. A Carmen diz que tens uma coisa importante para me dizer. Não é coisa boa. Vamos lá saber o que é. Pedi ao António que andasse atrás do Nino. Sobressaltei-me. Atrás? Em que aspecto? Ver o que ele anda a fazer. E porquê? Filho, para teu bem. Do meu bem trato eu. Lila deitou um olhar a Carmen, como se procurasse o seu apoio. Depois regressou a mim. Se é assim, calma. Não quero que te ofendas outra vez. Não me ofendo, mas despacha-te. Fixou os olhos nos meus e revelou-me com palavras secas em italiano que Nino nunca deixara a mulher, que continuava a viver com ela e com o filho, que, como recompensa, fora por aqueles dias nomeado para dirigir um importante instituto de investigação financiado pelo banco a que o sogro estava ligado. Concluiu séria. Sabias? Abanei a cabeça. Não. Se não acreditas em mim, vamos ter com ele. E vais ver que lhe repito tudo na cara, palavra por palavra, tal e qual como agora te disse. Agitei uma mão para lhe dar a perceber que não era preciso. Acredito em ti, murmurei. Mas para evitar os olhos dela, olhei na direção da porta para a rua. Entretanto, chegou-me de muito longe a voz de Carmen, que dizia: se forem ter com o Nino, eu também quero ir. As três juntas tratamos-lhe da saúde, cortamos-lhe o pirilau. Senti que me tocava ao de leve no braço para lhe dar atenção. Em pequenas, costumávamos ler fotonovelas nos jardins ao lado da igreja e tínhamos sentido o mesmo impulso de ajudar a heroína quando ela estava em dificuldades. Ela agora albergava no peito, de certeza, o mesmo sentimento de solidariedade de então, mas com a seriedade de hoje, e era um sentimento autêntico, inspirado por um agravo que já não era fictício, mas verdadeiro. Lila, pelo contrário, sempre desprezara essas nossas leituras. E naquele momento estava sentada na minha frente, sem dúvida com outras motivações. Calculei que se sentisse satisfeita, como António também se devia ter sentido, ao descobrir as falsidades de Nino. Vi que ela e Carmen trocaram um olhar, uma espécie de consulta muda, a fim de tomar uma decisão. Foram longos instantes. Não, li nos lábios de Carmen. E foi um sopro acompanhado de um imperceptível sinal negativo da cabeça. Não o quê? Lila olhou de novo para mim, de boca entreaberta. Estava a chamar a si, como era hábito, a missão de me cravar um alfinete no coração. Não para me fazer parar, mas para fazê-lo bater com mais força. Tinha os olhos contraídos, a grande testa enrugada. Aguardava a minha reação. Queria que eu berrasse, que chorasse, que me entregasse nas mãos dela. Disse baixinho: agora tenho mesmo de ir. Capítulo 23. Excluí Lila de tudo aquilo que se seguiu. Estava ferida. Não por ela me ter revelado que Nino havia mais de 2 anos que me dizia mentiras acerca da situação do seu casamento, mas porque ela conseguira demonstrar-me aquilo que de facto me dissera desde o primeiro momento, que a minha decisão estava errada, que eu era estúpida. Poucas horas depois encontrei-me com Nino, mas não me dei por achada. Limitei-me a esquivar-me aos seus abraços. Estava dominada pelo rancor. Passei a noite de olhos abertos. O desejo de me estreitar contra aquele longo corpo de macho desaparecera. No dia seguinte, ele quis levar-me a ver um apartamento na Via Tasso e aceitei que me dissesse: se te agradar, não te preocupes com a renda. Eu trato disso. Vou ocupar um cargo que resolverá todos os nossos problemas económicos. Só a serão é que não aguentei mais e explodi. Estávamos na casa da Via do Homo. O amigo, como era hábito, não estava. Disse-lhe: amanhã quero encontrar-me com a Eleonora. Olhou-me perplexo. Porquê? Tenho de falar com ela. Quero saber o que é que ela sabe a nosso respeito. Quando é que saíste de casa? Desde quando não dormem juntos? Quero saber se pediram a separação legal. Quero que ela me diga se o pai e a mãe sabem que o vosso casamento acabou. Ficou calmo. Pergunta-me a mim. Se alguma coisa não for clara para ti, explico-te. Não, só confio nela. Tu és um mentiroso. Nessa altura comecei a gritar. Passei a expressar-me em dialeto. Foi-se logo abaixo. Admitiu tudo. Não tinha dúvidas de que Lila me contara a verdade. Bati-lhe no peito com os punhos fechados. E enquanto o fazia, senti-me como se houvesse uma eu separada de mim, que queria magoá-lo ainda mais, que queria esbofeteá-lo, cuspir-lhe na cara, como em pequena vira fazer nas brigas de bairro, gritar-lhe homem de merda, arranhá-lo, arrancar-lhe os olhos. Fiquei espantada, assustei-me. Esta outra tão furiosa também sou eu? Eu aqui em Nápoles, nesta casa porca, eu que se pudesse matava este homem que lhe espetava com todas as minhas forças uma faca no coração? Devo reter esta sombra, a minha mãe, todas as nossas antepassadas? Ou devo soltá-la? Gritava, batia-lhe. Ele, a princípio, aparou os golpes, fingindo divertir-se. Depois ficou sério, de repente. Deixou-se tombar numa poltrona, não se defendeu mais. Afrouxei, o coração estava quase a rebentar-me. Ele murmurou: senta-te. Não. Dá-me ao menos a possibilidade de explicar. Caí, prostrada, numa cadeira o mais longe possível. Deixei-o falar. Sabes muito bem, começou com a voz estrangulada, que antes de Montpellier eu contara tudo à Eleonora e que o rompimento era irremediável. Mas quando regressei, murmurou, as coisas tinham-se complicado. A mulher enlouquecera, até a vida de Albertino lhe parecera correr perigo. Por isso, para poder continuar, tivera de lhe dizer que não nos veríamos mais. A mentira, durante algum tempo, aguentara-se. Mas como as explicações que dava a Eleonora para todas as suas ausências eram cada vez mais inverosímeis, as cenas recomeçaram. Uma vez, a mulher agarrara numa faca e tentara ferir-se na barriga. Outra vez, escancarara a janela e quisera atirar-se para a rua. Noutra ocasião, ausentara-se de casa, levando o menino consigo. Dessa vez, desaparecera durante todo o dia e ele estava morto de medo. Mas quando finalmente a encontrara em casa de uma tia, a quem era muito chegada, apercebera-se de que Eleonora estava mudada. Começara a tratá-lo sem raiva, só com um leve indício de desprezo. Uma manhã, disse Nino, angustiado, perguntou-me se te deixara. Respondi-lhe que sim. E ela disse apenas: está bem, acredito. Disse mesmo assim. E a partir daquele momento começou a fingir que acreditava em mim. A fingir. Agora vivemos nesse fingimento. E corre tudo bem. De facto, como vês, eu estou aqui contigo, durmo contigo, se quiser vou-me embora contigo. E ela sabe de tudo. Mas comporta-se como se nada soubesse. Aqui tomou fôlego, aclarou a voz. Tentou perceber se eu estava a ouvi-lo ou se apenas chocava a raiva. Continuei a não dizer nada, olhei para o outro lado. Deve ter julgado que eu estava a ceder. E continuou a explicar-se com mais determinação. Falou como bem sabia fazer, esforçou-se ao máximo. Foi convincente, autoirónico, sofredor, desesperado. Mas quando tentou aproximar-se, repeliu aos gritos. Então não aguentou mais e desatou a chorar. gesticulava, inclinava o corpo na minha direção, murmurava entre lágrimas: não quero que tomes isto como justificação, só desejo ser compreendido. Interrompi-o, mais zangada ainda. Gritei: mentiste a ela e mentiste a mim. E não o fizeste por amor a nenhuma de nós. Fizeste-o por ti, porque não tens coragem para assumir as tuas escolhas, porque és um cobarde. Depois disse-lhe palavras repugnantes em dialeto e ele deixou-se insultar. Balbuciou apenas algumas palavras de pesar. Depois senti-me sufocar. Esbracejei, calei-me, o que lhe permitiu voltar à carga. Tentou novamente demonstrar-me que mentir-me fora a única maneira de evitar uma tragédia. Quando lhe pareceu que o conseguira, quando me sussurrou que agora, graças ao consentimento tácito de Leonora, podíamos sem problemas experimentar viver juntos, disse-lhe calma que, entre nós, tudo acabara. E fui-me embora. Regressei a Génova.